Eduardo Pontes, por duas vezes prefeito do município de Cândido Salles, bem-vindo ao nosso portal. Para começar, eu gostaria de questioná-lo sobre a atual situação, a situação no que tange, no que diz respeito à administrativa e para condições de vida da população. Como que Eduardo Pontes vê hoje o nosso município de Cândido Salles? Boa noite, nobre jornalista Cândido Salense. É uma satisfação muito grande estar atendendo a esse meio de comunicação que você comanda. Estamos aqui à inteira disposição para prestar todo o esclarecimento e colocar a nossa opinião acerca de todos os fatos que forem importantes e relevantes para o nosso município. Veja bem, Dácio, eu vejo a administração com muita tristeza, porque há um sofrimento muito grande das pessoas que mais precisam do governo. Da grande maioria da população que precisa dos serviços, sobretudo de saúde, tem sofrido bastante, porque o prefeito nunca correspondeu à expectativa do povo. E é um governo que, com 3 meses de mandato, já havia um arrependimento majoritário das pessoas que o escolheu para ser prefeito do nosso município. E durante esses 3 anos, a administração nunca conseguiu encontrar o caminho da governabilidade plena. A grande verdade é essa. Então, é uma frustração muito grande da população, que estão contando os dias e até contando as horas para se livrar deste governo. Em recente entrevista a um blog aqui de Vitória da Conquista, o atual prefeito Hélio Fortunato, ele diz estar bem administrativamente, diz que seu governo está muito bem e que possivelmente ele será candidato agora para as próximas eleições, apoiado agora pelo seu deputado, que é do PTB, Antônio Brito. Como que Eduardo Pontes vê essa condição e essa afirmação do prefeito Hélio? É uma questão, a candidatura do Hélio à reeleição, que ele parece ensaiar assumir a condição de candidato à reeleição. Até então, ele se manifestava de maneira que deixava dúvidas ou que até demonstrava insegurança ou constrangimento de colocar o seu próprio nome. Porque há ameaça dos próprios aliados de debanda e vai por aí afora. Eu disse uma situação atípica porque há muitos anos eu não vejo um prefeito estando no mandato e, quando fala na possibilidade dele ser candidato à reeleição, haver a repulsa, haver a reação de indignação generalizada da população, como há quando se fala no nome do Elinho para ser candidato à reeleição, dado o desatino, dado o desastre do seu governo. Portanto, eu até acho bom, porque dará ao povo a oportunidade de dar o troco para ele, e é o que eu tenho ouvido da população. A população reage de forma indignada, mas muitos falam, é bom que a gente vai mostrar a ele de que nós não somos tolos. Então, eu creio que se ele tiver realmente a coragem de tocar essa candidatura até o fim, o povo incansável terá essa bela oportunidade de dar resposta a todos os sonhos frustrados que o Hélio pregou e que fez o povo sonhar em 2012. Nessa entrevista, o prefeito diz também que está em busca, logicamente, naturalmente, de apoio político, e citou, inclusive, que hoje ele já tem o apoio do ex-prefeito Hamilton. Até onde eu sei, Hamilton é um aliado ainda do seu grupo, ou estou errado? Eu li a entrevista a qual você faz referência e deu para me notar que a citação do apoio de Hamilton ali foi um equívoco por parte do blog, porque na verdade ele em seguida cita que tratasse do candidato a vice-prefeito contrário a ele na eleição anterior, e esse candidato a vice-prefeito foi Milton, não Hamilton. Então ele faz referência a Milton, que inclusive essa questão do Milton é uma novela que está em andamento, que ele buscou a cooptação de Milton, oferecendo à Secretaria de Administração do município. E já há uma série de desencontros aqui, de que o secretário de administração atual, que é conhecido como Austin, não foi sequer comunicado acerca dessa mudança, o que geraria um transtorno na sua própria base e na sua própria administração. Houve até a informação de que havia esse chabu, que o prefeito voltaria atrás. Outra hora fala que o prefeito vai dar posse ao Milton, que é o Milton Ferraz, com pompas, com a presença até de deputados. Vamos aguardar para ver. Mas a referência realmente foi um equívoco, e o Hamilton tem um relacionamento muito bom com o nosso grupo. Recentemente colocou uma posição de independência, que estaria aberta a diálogo com outras forças, mas eu tenho conversado com ele e ele está no campo da oposição a esse governo que está. Muito bem, agora falando um pouco do seu grupo político, eu gostaria de saber se Eduardo Pontes vai conseguir se candidatar, vai ser candidato nas próximas eleições. E caso não seja, quem será o candidato? Duduzinho? Loura? Como é que está a situação aí no seu grupo? E gostaria também de saber como que anda aí as conversas com outros partidos, alianças, como que está aí a questão da tua campanha, da campanha do seu grupo para as próximas eleições? Primeiro, eu gostaria de registrar que nós representamos aqui a oposição, vamos dizer assim, diametralmente oposta ao governo do Hélio. Nós somos aí uma oposição bem típica e característica daquela oposição frontal ao projeto do Hélio. E nós perdemos as eleições, nós que éramos poder enquanto grupo, apesar de que quem representava o grupo no poder, a ex-prefeita Cidélia, divergiu e rompeu conosco no último ano de governo, mas nós perdemos o poder não em função de um declínio da qualidade dos serviços prestados, de um desgaste junto à opinião pública. Nós perdemos as eleições de 2012 muito mais em função, praticamente em função daquela questão jurídica, que no bojo da confusão jurídica veio a questão do novo e dessa questão do ficha limpa, que tem a ver com a questão jurídica. E nós tínhamos um quadro quase de candidato único, né? E que houve aquela reviravolta. Então foi uma situação atípica. E nós, o nosso nome, até mesmo em função disso, a gente tem que ter um cuidado redobrado. O meu nome continua sendo o consenso do grupo, né? Eu estando apto antes do processo das convenções, com toda a garantia, sem nenhuma necessidade de qualquer favor jurídico, eu naturalmente sou o candidato do grupo, né? No entanto, exatamente em função disso, de não ficar na dependência em função de já ter tido esses dois precedentes, o de 2008, quando eu ganhei e não tomei posse, provocou uma eleição suplementar, embora a gente tenha nos mantido no poder, mas em seguida teve esse problema de 2012, que trouxe o Hélio Fortunato à prefeitura, e com todos esses prejuízos que nós estamos aqui debatendo sobre eles, que faz um governo que realmente é um desatino, uma frustração para o povo, um governo que deixa o município praticamente paralisado, sem nenhum projeto no campo da agricultura, sem um bom funcionamento dos programas sociais, com o centro cirúrgico do município sem funcionar esses 3 anos. Então, esse trauma é, às vezes até relacionado com esse problema jurídico. Por isso eu tenho que ter uma cautela redobrada. Então só colocarei meu nome se tiver 100% garantido de que poderei colocar o nome e sair daqui registrado da comarca. E por isso nós temos trabalhado duas alternativas. Uma que já foi posta me substituindo, né, que foi o nome de Loura, que me substituiu naquele período de 10 dias e teve um bom desempenho nas urnas. E o nome do Duduzinho Pontes, que é filho e que, em função disso, é um substituto natural, porque é de total confiança do grupo e já é vereador, já faz seu primeiro mandato, um mandato inteiramente comprometido com as causas do município e demonstrando a seriedade necessária e evoluindo e aprendendo a cada dia. E o Duduzinho, ele é uma alternativa que eu tenho deixado claro que é a alternativa da minha preferência, que significa que com o seu nome nós estaremos aplicando um governo extremamente profissionalizado desde o primeiro dia, partindo do governo de 2004 a 2008, aprimorando os acertos e corrigindo os erros eventualmente cometidos naquele período. E se for necessário realmente a utilização dessas alternativas, nós faremos através de pesquisa junto à opinião pública, e essas sondagens já começaram, elas vão continuar, e se for necessário, faremos de uma forma definitiva, e no momento que nós entendermos adequado, nós estaremos fazendo o lançamento do nosso candidato a prefeito. E após concluída essa etapa, que é a definição do nosso candidato, nós pretendemos abrir o diálogo com outras forças que divergem dos rumos que tomaram o governo do Hélio. E vamos conversar e discutir a possibilidade de uma aliança, porque nós entendemos que o processo de aliança pode tornar o grupo que vai governar mais forte junto ao governo federal, junto ao governo estadual, no sentido de propor as emendas. Então nós queremos um entendimento. E hoje, ao contrário do passado, onde era difícil o diálogo, né, porque havia uma rivalidade muito grande, nós hoje temos uma relação cordial com outros segmentos, né, que não falam a língua do atual governo. Por exemplo, temos uma relação cordial com o próprio Jair Tassioli, que já foi um rival histórico. Temos uma relação cordial com Hamilton, que já aproximou do nosso projeto na última eleição e que mais recentemente declarou que está no campo da independência, mas vejo ele muito mais próximo do campo da oposição. E até a própria Cidélia, nós temos uma relação cordial, e eu entendo que ela, que embora esteja ainda integrando o governo lá do Hélio Fortunato, de alguma maneira, que ela tem tudo para se afastar daquele projeto, que é um projeto que não tem futuro para Cândido Salles. Então nós estamos abertos a esse diálogo com todos os segmentos que querem sonhar com a Cândido Salles melhor para todos os candidatos, que possam pensar em resgatar a Cândido Salles do futuro. Como você fez referência aí de relações cordiais aí com diversos segmentos políticos, inclusive com Jaime Tassioli, Cidélia, haveria aí a possibilidade de composição entre o grupo de Eduardo Pontes, o grupo de Jaimilton, Cidélia? Haveria essa conversa? Já se conversou a respeito disso? A princípio, nós teremos o candidato próprio. E a princípio, lá também Jaimilton terá o candidato próprio, e que será ele mesmo o candidato. Aqui nós temos a preferência do grupo, o consenso em nome do meu nome, do Pontes, e as alternativas às quais já fiz referência. O caso da ex-prefeita Cidélia, na verdade, ela aguarda lá a indicação do Hélio para que ela seja candidata a prefeita. E o que certamente não ocorrerá. A gente percebe que o Hélio, de alguma maneira, está lá, no, como diz no popular, tapeando a ex-prefeita. E, então a gente não sabe o que vai acontecer depois dele deixar a patente de que será candidato, se ela ficará por lá, se ela vai renovar o apoio para a sua reeleição, ou se ela tomará a decisão de discutir um projeto de mudança para Cândido Salles. Se ela estiver disposta a discutir o projeto de mudança, ela tem duas alternativas, de conversar conosco ou de conversar com o ex-prefeito Jaime Tassioli. E não está descartada a possibilidade de a oposição, mais à frente, sentar à mesma mesa e conversar sobre Cândido Salles. Isso não está descartado. É óbvio que existe a dificuldade em função de que o ex-prefeito Jaimilton, me parece que está decidido realmente a marchar de forma definitiva como candidato a prefeito, e a princípio também nós temos a tese de marchar com o meu nome ou com o nome de Duduzinho, ou até mesmo de Loura, com uma candidatura própria. Mas na política nada é impossível, né? O que importa é que nós temos que ter uma preocupação maior de livrar Cândido Salles dessa situação que se encontra, né? Seria um horror para Cândido Salles, seria uma tristeza se nós não tivermos a competência de livrar o município desse desgoverno que aí está. Esse é o pior mal que acontece hoje a Cândido Salles. A gente sabe que esse projeto de oposição, tanto pela nossa via como pela via de Jaime Tassioli, por exemplo, passaria por uma saída de um governo mais experiente, de um governo com as condições de governabilidade. A gente pode divergir com relação ao nosso projeto e ao projeto do Jaime Tassioli, mas ambos já demonstraram a governabilidade quando passaram pelo município, o que não ocorre hoje. Então, na política tudo é possível. Agradecer a Eduardo Pontes por essa entrevista, e se algo não foi dito aí, se sinta à vontade, Eduardo, para fazer as considerações finais. Eu que agradeço, meu caro Darcy, pela oportunidade de nós podermos oferecer a opinião pública do nosso município esse debate, esses esclarecimentos, porque a responsabilidade do nosso povo de mudar o destino dessa terra no dia 2 de outubro é muito grande. E depois dessa frustração do governo Hélio Fortunato, o povo vai precisar realmente passar por um debate muito profundo para fazer a melhor escolha. E nós, infelizmente, estamos assistindo um governo extremamente medíocre, que causa um grande prejuízo para o povo cansado. Um governo que teve todas as oportunidades que outros não tiveram. O Hélio Fortunato recebeu aqui de mão beijada toda uma frota nova, que até o momento ele não gasta nem com pneus, só gasta com combustível, com óleo diesel. E ele faz uma má gestão, que não consegue botar nem óleo diesel em nenhum equipamento como uma máquina, como uma Patrol, que ele tinha uma deixada por mim, adquirida através de um programa de financiamento do Banco do Brasil. Depois a presidente Dilma deu outra máquina. E esses equipamentos estão aí praticamente parados, porque o Hélio não consegue ter o óleo diesel para colocar nas máquinas, e as estradas estão ruins. E o Hélio Fortunato teve uma diminuição dos custos com manutenção desse veículo em torno de 40 mil por mês. E esse dinheiro não aparece na administração, porque falta remédio nos postos de saúde, porque faltam médicos. Imagine que nos rincões do país, lá no interior da Amazônia, através do programa Mais Médicos, os prefeitos conseguem levar os médicos para o interior. Aqui, em pleno sudoeste da Bahia, o Hélio Fortunato não consegue colocar um médico em Quaraçu, um médico em Lagoa Grande, para atender o Timóteo, para atender Pardo Furado de forma mais frequente, atender Estiva. né? É um governo que realmente é uma frustração total para o povo de Canos e Salles. Assim estão nas obras. Eu quero aqui deixar registrado que nós colocamos uma emenda no final do governo Cidere de R$1 milhão para fazer um centro de cultura. E esse centro de cultura está lá parado. O Hélio que fez a licitação e não conseguiu, não teve a competência de contratar uma empresa com capacidade técnica e idônea capaz de tocar a obra. Já mandou a empresa embora, cancelou, já fez outra licitação e a obra continua parada. São 3 anos. E o que foi construído em torno de 10, 15 da obra está sendo alvo de vandalismo e de saque, né? Levando os materiais de construção ali colocados, colocando em risco o futuro da obra. As UBSs que a presidente Dilma mandou para todos os municípios que tinham programa e que ele também recebeu de mão beijada porque não fez nada para conseguir a obra, duas delas aqui estão sendo extremamente mal construídas. Foi repassado 80% do valor de cada UBS, um valor quase de R$500 mil, e se você comparar a UBS do bairro Nova Conquista, ali perto da Casa Branca, como a UBS do bairro Célio Alves, com as outras, você vai se dar conta de que parece que só tem metade do recurso aplicado, dada a má qualidade e a indiferença, a incompetência, a falta de acompanhamento e da qualidade da obra por parte da administração. E é esse prejuízo que toma o município. Portanto, o povo de Canos e Salles precisa realmente desse debate para poder acertar o voto e votar bem e fazer com que Canos e Salles retome o caminho do progresso e do desenvolvimento. E gostaríamos de dizer que nós estamos aí à disposição de todos para continuar esse debate e pensando em construir a Canos e Salles nos nossos sonhos. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.